O reggae acordou a ilha, a deusa do amor chegou com já. Um acorde na onda fria chamava a princesa pra dançar. Nos braços da maresia, o amor veio para ficar. Dançando reggae na companhia com a princesinha do lugar. Liberdade na princesinha. O reggae acordou a ilha, nação regueira querendo amar. Siga o exemplo do velho mundo, esse é um desejo de já. Manhandewa é o paraíso, princesinha que mora lá. Na energia do pôr do sol, a bela ilha te convida pra cantar. Liberdade na princesinha. Princesinha.